WI-773, a Rádio Continental do Recife, 1380 kHz. Recife, em primeiro lugar. Amados ouvintes, vamos prosseguindo com o programa Voz de Libertação. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência, onde você estiver. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu lar, sua família, de forma grandiosa. Queridos e amados ouvintes, eu quero nesse momento convidá-los, a todos os queridos ouvintes, para esta terça-feira. Nessa terça-feira nós temos 3 cultos, né, às 9, 14 e 19 horas. Culto de ensinamento bíblico.